Moreno. Para todos os piangueiros. Alô, Marcelão, manda essa, pra você, mano. Oi. Assim que começou. Eu fumo, mas eu não trago. E quando trago, não dou pra ninguém. Eu bebo, mas eu não pago. Só me embriago às custas de alguém. Eu bebo, mas eu não trago. E quando trago, não dou pra ninguém. Eu bebo, mas eu não pago. Só me embriago às custas de alguém. A galera diz que eu não pago uma menta. Só vou no vácuo, que eu nunca pago uma gelada. Sou bom de papo, a turma comenta. Não pago a despesa, não tenho dinheiro. Meu jeito é esse, eu chego sentando a mesa, pegando copo, tomando a cerveja. Não pago a despesa, não tenho dinheiro. O que é que eu sou? Sou pirangueiro. Eu sou pirangueiro, mas quem não é? De médico, maluco, pirangueiro, todo mundo tem um povo. Essa é a música pra você, que com certeza tá em casa agora pirangando. Aquela gatinha, ah, aquele beijinho, aquele abraço, aquela palavra. A galera diz que eu não pago uma menta. Só vou no vácuo, que eu nunca pago uma gelada. Sou bom de papo, a turma comenta. Ainda pago o sapo, quando ninguém. Cerveja, não pago a despesa, não tenho dinheiro. Meu jeito é esse, chego sentando a mesa, pegando um copo, tomando a cerveja. Não pago a despesa, não tenho dinheiro. O que é que eu sou? Sou pirangueiro, oh. Sou pirangueiro. Eu sou abelha, cupidão, eu sou esponja. Eu sou popular, sou teu amigo, hein? Oh, com certeza, sou gente boa. Mas na hora da conta, sou meu amigo. Vai, vai, vai, vai. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, Edilson Moreno e banda lá batida.